compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Come on, boy. Tsurai toki hodo, come on, boy. Walaou ze, sou sa yuki ga suku modoru. Muito bem, vamos começar mais um Parolando, desta vez a respeito do Paranerd 84 sobre o Fantástico Jaspion. E para comentar os comentários que vocês fizeram neste programa, eu trouxe aqui uma pessoa fantástica também, o Fantástico Arthur. Diga aí, Arthur. Oi. E aí, meu querido, saudade de gravar? Sim. Tudo bem com você? Tudo. Vamos ler os e-mails, os comentários? Mas é claro. Ótimo. Mas antes disso, alguns recadinhos. O primeiro deles, lembre-se que este podcast e os correlatos dele fazem parte do site, que é o www.paranerdia.com.br. As nossas formas de contato são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, ou se você preferir, também tem a aba de contato que tem o ícone de carta no canto superior direito do site. O Twitter é o @paranerdia, o Facebook vai no fb.com/paranerdia, a comunidade do Google Plus é o gplus.to/paranerdia, e o site do DeviantArt também tem uma página lá que fica em paranerdia.deviantart.com. Andanças na Podosfera, eu estive recentemente no episódio 11 dos Comentadores, foi um episódio sensacional em que a gente falou a respeito de podcasts que terminam, que terminaram ou que ainda vão terminar. Foi realmente um papo bastante emocionante. Bom, recados dados, vamos agora aos comentários. O primeiro cidadão que nos fez um comentário foi o senhor Vitor Hugo Mota, Arthur, e o que, que ele comentou? Aquilo sim era um permanente. É, afinal de contas, o Jaspion foi o primeiro japonês de Black Power e tanga de oncinha. É uma coisa sensacional. Permanente. Exatamente, um permanente. Outro que nos fez um comentário foi o Diego Miabi. Aliás, ele fez três comentários. O primeiro comentário ele disse que ele foi o first. Ótimo tema, apesar dele não ter sido o first. A não ser que a gente desconsidere o fato de que o Vitor Hugo é parte da equipe. O outro comentário que ele fez é: como assim o Nerdmaster não gosta de Charivan? Ele era o melhor dos três xerifes espaciais. Cara, não adianta. Eu fiquei com ódio do Charivan depois de ver 50 vezes a cena da transformação do Charivan. E um último comentário foi que o episódio ficou 10. Muito obrigado por todos os seus comentários, Diego. Outra pessoa que nos fez um comentário foi a Suzana Goicocheia. E o que, que a Suzana nos disse, Arthur? Legal, pessoal. Alguns eu vi. Boas lembranças. Também adoro essa vida longa e próspera. Muito obrigado, Suzana. Nós adoramos esse seu comentário. Um outro cidadão que nos comentou também foi o Marcos Vinícius. E o Marcos Vinícius nos comentou o seguinte: podcast muito bom. E ô japa rabuda gostosa. Ele tá falando, obviamente, da Henri. O próximo comentário, Arthur, é do senhor William Spengler. Você vai se arriscar a ler o comentário dele? Lê aí, como é que é o comentário dele? Comião boy, tu xerito que rodou. Come on boy, warozi. Sou Sayuki Gasutubu Modoru. É claro que isso que o Arthur tentou fazer foi cantar o tema de abertura do Jasper, que na verdade devia ser Come on boy, Tsare Toki Rodo, come on boy, Warose Sou Sayuki Gasutubu Modoru. E foi o primeiro refrão do tema de abertura do jazz. Você tentou, Arthur. Você não fique chateado, não. Você não sabia o tema, não sabia a letra, porque isso não é do teu tempo, então não tem problema, não. Um outro comentarista foi o Sr. Igor Gudima. Ele nos fez o seguinte comentário. Ótimo episódio, Nerdmaster. Gostei muito, foi excelente relembrar deste herói que marcou minha infância. Vou ver se até assisto alguma coisa qualquer hora dessas pelas internets da vida. Cara, compra o box aqui pelos links do Paranerd, eu tô vergonha nessa cara. Rio Grande do Sul, né? RS. Achei que vocês se alongaram um pouco na descrição dos atores, mas é coisa de fã, eu entendo. Olha, episódios como esse só me fazem reforçar uma ideia. Bem que serviços de streaming tipo Netflix podiam colocar conteúdos assim na grade, já pensou? Eu veria com toda certeza. Ah, e não lembrava da trilha sonora do seriado, era tão boa assim, muito bom. Eu adorei, cara. Vou ter a trilha no máximo, porque é uma trilha sensacional. Valeu, Nerdmaster, abraços. Muito obrigado, seu Igor. O senhor é um excelente comentador. Não é à toa que o senhor faz parte lá dos comentadores. Um outro cidadão que também nos comentou foi, novamente, o Vitor Hugo. E o que ele comentou, Arthur? Mais um adendo em relação ao Jaspion e seu Ivy... Hairstyle. Hairstyle não era transformação. Telepática. Ele sacudiu o Black Power... E as capas... Caspas cósmicas saíam de lá para transformarem-se... Saíam de lá para transformarem-se na armadura. E... É, nanotecnologia simbiótica. Nanotecnologia simbiótica. É nanotecnologia simbiótica. Dá esse teu sebo de couro cabeludo e te damos uma armadura style. Style. É, muito bem. Só da cabeça do Vitor Hugo podia sair uma idiotice dessa, mas tá bom, vamos lá. Mais um comentário foi do Basulão, do Basulo Cast, nosso querido Batman. Ele nos diz o seguinte: parabéns pelo cast, meu velho. Jaspion é do Balacobaco. E eu já lutei contra o Jaspion. Ele já lutou contra o Jaspion, Arthur. Você acredita nisso? Sei lá, né? Imagina o Basulão vestido de Batman encarando o Jaspion. O que, é que você acha disso? Eu acho que o Jaspion é um vilão e ele entrou, sabe o quê? Ele entrou no filme dele. Tá. Muito bem, então. Outro comentarista também foi o senhor Alessit. E o que, que o Alessit comentou, Arthur? Que tema bacana é... E inesperado. E veio logo que... Que eu resolvi a série. Rever a série. Deu saudades quando vi o boneco de Medicom. Vou ouvir e depois comentarei o que achei do cast. Desde já, parabéns pelo cast, Nerdmaster. É, ficou devendo esse comentário, né, Alessite? Que a gente, até o momento dessa gravação, o senhor não tinha... refeito o comentário, mas tudo bem. O próximo comentarista e último, por enquanto, até o momento dessa gravação, foi o Adriano Mágico. Antes de eu começar a ler o comentário, Arthur, me diga o que você acha do tamanho do comentário do Adriano. É gigante demais. Então vamos lá, vamos pegar fôlego e vamos começar o comentário do Adriano Mágico. Antes de mais nada, Dragão Dourado, de nada e as ordens. Agora vamos lá. Jaspion sempre foi uma das séries favoritas, daquelas que você simplesmente não esquece e guarda com carinho no coração, como Patrulha Estelar, por exemplo. Minha história com Jaspion começa com Ultraman e Spectreman. Como tenho 38 anos, sou do tempo em que tais séries eram exibidas, e como não podia deixar de ser, era fã delas. Quando as mesmas deixaram de ser exibidas, abriu um vácuo que foi preenchido com animações e outros seriados. Porém, houve uma época em que saía com os amigos para ir às locadoras, não para alocar um filme, mas simplesmente desenhar as capas dos desenhos que estavam disponíveis. porque fazíamos isto, eu simplesmente não lembro. Mas tente imaginar um garoto de 10 a 15 anos pegando as capas das fitas para desenhar em cima delas. Uma destas fitas eram os vídeos da Everest, começando por Comando Doubook e outros animes raros na época. E também, como não podia deixar de ser, dois seriados esquisitos, Jaspion e Changeman. Um tempo depois, um dos meus amigos me contou a bomba. Lembra do Jaspion? Parece que ele tá passando na Manchete. No dia seguinte, a impaciência foi demais, pois contava cada minuto até o início do episódio, pois era um retorno, pelo menos para mim, aos tempos do Ultraman. Não foi um retorno, foi algo muito melhor. Recordo que toda vez que começava o Jaspion, a rua ficava vazia, pois brincávamos bastante e só voltávamos quando o episódio terminava. Agora comentando o que aconteceu. Os episódios em que o sensor ótico era acionado ou quando Magaren aparecia em duelo eram esperados com ansiedade. Se não me falha a memória, meu primeiro episódio foi o Ataque a Tóquio, aquele da Expo de Tsukuba. Ou o episódio em que Jaspion corta o cabelo, curiosamente ou não, daquele momento em diante a série deixava de ser tão cômica, ou melhor, o Jaspion deixava de ser um palhaço e ficava mais sério. Gostei muito mais da série depois desse episódio. Por falar nisto, não quase nada nesta série, que não há quase nada. Adriano, vamos arrumar o português. Você escreve pra caramba, mas, pô, vamos arrumar esse português, tá? Não há quase nada nesta série que não goste mais e considere superior aos Metal Heroes. Desculpe, reconheço que Kenji Oba é foda, mas era só isso que Gavan tinha. Transformação enxuta, a armadura era mais legal, os vilões eram mais sinistros, os monstros tinham mais carisma, a trilha sonora era demais e, para fechar, tinha o robô gigante, Dylion, sem mais meritíssimo. É lamentável saber que Jaspion não foi um sucesso em seu país de origem. Assistindo aos demais Metal Heroes, os Ushukeijins, Gavan, Charivan, Scheider e Spilvan, dá pra entender que a fórmula utilizada na série até então funcionava. A transformação explicada a cada episódio, os monstros de tamanho normal, os mechas esquisitos com dupla ou tripla função, nave, robô e arma, e as dimensões alternativas para explicar por que todos os combates aconteciam sempre no mesmo lugar, a pedreira da Toei. Jaspion foi uma série que quebrou tudo isso, mostrando versões mais criativas ao meu ver, às vezes voltando atrás em certos conceitos que eram vistos em séries de Super Sentai, os monstros gigantes, por exemplo. O que não dá para entender é que Gavan surgiu como uma tentativa de mudar os paradigmas vistos à exaustão nos Sentais, como um protagonista que luta mais antes de se transformar, só para citar um exemplo, e se tornou um marco a tal ponto que nunca mais ser esquecido e ainda aparecer em produções atuais, vídeos, filmes de Gokaidia e o novo filme do Gavan. Mas Jaspion, que atualiza o conceito, simplesmente foi ignorado e deixado de lado, uma pena. A maldição o perseguiu até aqui, pois conta-se uma lenda de que Jaspion e Changeman só caíram no pacote de licenças por acaso, pois a aposta mesmo era a animação Comando Doubook, que teriam saído apenas nas locadoras e ainda por cima duas outras séries poderiam ter vindo em seu lugar, Dragon Ball e Saint Seiya, ou seja, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, beleza. Vou manter esta informação apenas como boato, ok? Bom, você está dizendo, tudo bem. No Brasil, Jaspion é um marco tamanho que simplesmente virou sinônimo de herói japonês. Bem antes do termo tokusatsu se tornar popular, dizer algo como "é aquela série tipo Jaspion" era algo bem comum de ouvir ao se retratar das séries japonesas. Ele e os Changeman, sim, também concordo que estão no mesmo nível, se tornaram uma referência para nós e até hoje continuam sendo assistidos e desejados. Eu fiz questão de comprar a lata e sim, Nerdmaster. Foi graças às indicações suas no blog do JC que peguei a minha versão com aquele boneco horroroso. É verdade, mas mesmo assim gosto dele, ainda mais paguei com desconto, R$49,90 na época. Hoje, infelizmente, faço parte da longa lista de fãs que só tem os DVDs, o álbum de figurinha completo, ora bolas, e recentemente consegui a Turbo Magnus. Um dia eu ainda consigo o Jaspion e Action Figure. E os robôs, não se esqueça dos robôs, meu querido. Tenho mais curiosidades, como uma história que tenho do Circo Show, da minha coleção de Jasper em quadrinhos e outras histórias, mas deixo para uma outra oportunidade. Que outra oportunidade? Você acha que eu vou falar de Jasper de novo? Por hora, agradeço a oportunidade em ouvir um podcast tão bacana e fico no aguardo de outros do mesmo nível. Meus parabéns a você, Nerdmaster, e a todos os participantes. Ah, égua. Caraca, que comentário gigantesco. Adriano, seu freak dos infernos, vai fazer comentário grande assim na caramba, mas o que esse comentário tem de grande tem de ser sensacional, né, Arthur? É, mas só uma coisinha. Só uma coisinha. Por que ele escreveu na lata em vez de escrever na época? Não, escreveu na lata, mas eu li na época porque na lata não fazia sentido, mas tudo bem. Uns abraços para terminar este programa. Vamos dar um abraço ao Vitor Hugo Mota, que foi a única pessoa que comentou lá no Parolando 83. E com essa ficamos por aqui. Diga tchau para todo mundo, Arthur. Tchau, gente. E vida longa e próspera. Crônicas Nerds. Saída diplomática. Conclusão. Por Daniel Rossi. Pouco mais de um ano havia se passado desde a reunião do diplomata Herbert Hermann com os representantes de Argol. Estava de volta à Estação Espacial Internacional, mas desta vez flutuava em um de seus compartimentos. Desde que os antarianos haviam desligado todas as tecnologias que haviam compartilhado com os humanos, incluída aí o sistema de gravidade artificial da estação, esta vinha operando precariamente. A ação, tomada em retaliação à aliança entre a Terra e Argol, havia regredido alguns setores da sociedade humana em décadas. Muita coisa havia sido substituída por tecnologias desenvolvidas pelos próprios terráqueos, mas algumas tecnologias de ponta ainda careciam de tempo para serem substituídas. Os argolianos prontamente se ofereceram para substituir algumas delas, principalmente as que não tinham propósito bélico. Os antarianos, por sua vez, haviam partido, inibidos pelo posicionamento argoliano e de outras civilizações amigas destes em relação à forma como eles haviam agredido a arcaica civilização terrestre. Um armistício havia sido estabelecido, e a Terra ficaria sob a proteção de uma associação formada por estas raças. Porém, o preço desta proteção havia sido debatido exaustivamente entre os humanos, e era para o fechamento destas negociações que Hermann estava de volta ao espaço, flutuando agora em um compartimento mal iluminado, esperando pela chegada dos representantes alienígenas. A existência deles não havia sido revelada a toda a população da Terra, apenas a alguns líderes mais importantes, mas o anúncio que tudo o que ocorrera durante aquele ano seria levado ao público finalmente. Era isso que se passava pela cabeça de Hermann no momento em que o comandante da estação entrou no compartimento. Precisando de alguma coisa, Sr. Hermann? O comandante Rogers e o diplomata tinham se tornado amigos durante os longos períodos que Herbert havia estado na EEI como seu hóspede. Não, comandante. Tudo sob controle na medida do possível. A voz do alemão era baixa, e a expressão em seu rosto deixava transparecer preocupação. Aconteceu alguma coisa? O senhor parece preocupado? Perguntou Rogers. O diplomata olhou para o rosto do comandante e se deu conta que não adiantaria mentir. O militar era astuto e o conhecia bem o suficiente agora para perceber que alguma coisa estava errada. Feche a porta para podermos falar com mais privacidade. Rogers seguiu a instrução de Herbert e trancou a porta do compartimento onde estavam. Olhou em seguida para o alemão, que o observava com o rosto tenso e cansado. Rogers permaneceu em silêncio, aguardando que Herbert falasse. O senhor está ciente de minhas negociações com as raças extraterrestres, não é, comandante? O militar anuiu com a cabeça. Sim, na verdade estou empolgado. Sempre fui a favor de revelar a existência destas raças a toda a humanidade. Sim. Herbert fez uma pausa. Mas o senhor não conhece toda a extensão das consequências desta revelação, comandante. O militar fitou o diplomata com apreensão. Sabia que na Terra havia boatos constantes da presença de alienígenas por causa dos acontecimentos bizarros durante aquele ano. A revelação formal era aguardada apenas como confirmação das especulações levantadas por vários setores da sociedade. Portanto, não entendia a apreensão exagerada de Herbert. Flutuou para mais perto dele e indagou. O senhor tem receio que a revelação cause pânico? Pelo que eu vi, todos lá embaixo já estão esperando por isso. Sim, de fato. Não é a revelação de nossos novos amigos que me preocupa. O senhor está ciente que foi levado até Argol, não é? Como eu não saberia? Todos no programa espacial ficaram morrendo de inveja. O militar sorriu. A expressão de Herbert, porém, não se alterou. Pois bem, quando estive lá, fui colocado em contato com a consciência coletiva deles. Foi-me permitido ver e ouvir todo o incrível conhecimento que aquela raça possui sobre a Terra e sobre nós. Fez uma pausa e então continuou. O senhor já se odiou por estar certo alguma vez? Não que eu me lembre, senhor Hellman. Pois bem, eu estou me odiando agora. O militar lhe lançou um olhar de interrogação. De fato, não compreendia aonde o diplomata queria chegar com aquela conversa. Percebendo a confusão de Rogers, Herbert continuou. Talvez o senhor não saiba, mas eu sou ateu, comandante. Sempre baseei minhas convicções na razão. Porém, em minhas viagens pelo mundo, sempre me interessei em conhecer os fundamentos teológicos das culturas que mantive contato. Era uma ferramenta importante na mesa de negociações. Admito que por vezes me senti compelido a acreditar em algumas delas, mas consegui resistir. O diplomata esboçou um sorriso, sem humor algum. Eu não estou compreendendo onde o senhor está querendo chegar. O comandante estava sério agora, preocupado com o rumo que a conversa estava tomando. O que me preocupa, comandante, não é revelar ao mundo a existência de seres extraterrestres. Como exigência para a proteção da Terra contra os ataques antarianos, fomos obrigados a concordar em revelar uma gama enorme de conhecimentos e compartilhá-los com toda a raça humana. Não vejo como isso pode ser uma coisa negativa, Sr. Hellman. E se eu lhe dissesse, comandante, que toda e qualquer manifestação sobrenatural na qual as religiões terrestres estão baseadas foram fruto da intervenção de uma ou outra raça destes seres? Desde os deuses retratados em pinturas rupestres nas cavernas até os que incitam os radicais religiosos que se explodem em nome deles. Desde que o ser humano caminha sobre a Terra, essas raças evoluídas conduzem a nossa evolução de uma forma ou de outra. Agora terei que revelar isto também, como exigência pela proteção delas. O astronauta estava atônito. Mesmo ele, que era um fiel não praticante e às vezes relutante, percebeu a gravidade dos fatos que o diplomata estava a ponto de revelar mundialmente. Parece que todo esse tempo eu estive certo, comandante. Os olhos do alemão estavam marejados agora. Foi a minha bênção e agora é a minha maldição. Serei um porta-voz da revelação, ou chame de apocalipse, se quiser. E para ele, não haverá saída diplomática.